Sobrezono, Renata, 10 Azul, 9270. Padre 70, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Salvador, bom dia, o Azul 9270, estabilizado na nave da 10. Bom dia, Azul 9270, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, cono 0 nós, altímetro no 08. Autorizado, pouso no 0, Azul 9270. São Luís, 179320, táxi à direita, via Índia. Quando espera no zero, mantém a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 8 agora, 1018, boa viagem. 1-0 no 8, direita na Índia, depois espera 1895, a torre, voo 2069, obrigado, bom dia. 66. Para 25006, ajuste no 0, no 8, informará que a avisa 366, voo 2109. 3304, reduza para 2309. 230, nossa, 3304. R63, ano 2, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil pés, 18. Bom dia, voo 2069, quando espera a frota visual para a nave, não mais do que curta. Voo 2069, bom dia, após aeronave que pousa, linha mantém 1 no 0. Após aeronave, a linha mantém 1 no 0, voo 2069. No solo azul no 2, nível direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, azul 9270. Salvador, bom dia, azul 9270. 069, a linha decola da 10, vento 10, 0 graus com 8 nós. A linha decola da 10, voo 2069. Portão número 10, 10, ótimo. Alfa Índia para o portão 10, azul 9270. Confirmando para o Azul 9270, a instrução é Alfa Índia ou Alfa Juliette? É Juliette, próxima esquerda, a tua porta 10, próxima esquerda. Gente, Alfa Juliette, próxima esquerda. 69, decolado aos 1-3, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tenha um bom dia, voo 2069. Atingi 4.6312. 6.6312, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento R9, reporta passando sem redução 366. Tem autorizado 2.500, autorizado reportará estabilizado, passando o Serra Vícola 366 ao Xanar 6312. Claro, com 15, via Elefa. Após Nikibo, após 1-2-1, o restante vai ser conforme o voto do plano. Nível autorizado 360, 360. Decolando pista no zero, mantém a reta clássica cruzada 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, cumpre perfil subida Arbor 1, após Elefa. Controle 1-2-0, décimo 8, 1-8, décimo 9-5, transponder 5-5-4. Controle Salvador, muito bom dia, voo 2069, perfil. 2069, contato radar, vou para nível de voo 350 via saída Momo. 350 via saída Momo, se autorizar tem controle de voo frontier com referência. 2069, eu tenho tráfego pela aproximação do setor norte, não será possível pro de frontier, mantenha inicialmente perfil da saída Momo. Ok, perfil Momo, acendendo 350, voo 2-0-9-9. Fono 4, gol 0-9-5. Vai, a 3304, reduza para 2009. Autorizado o procedimento R9 a partir do Serra Vícola 367. Ok, autorizado a R9, a partir do 367, então, tá 3309. 3304, perdão. Voo 2199, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 99, altímetro no 08. No 08, autorizado, pouso, voo 2199. Paris. Serra Victor 366, estabilizado, poxa, na 6312. 312, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 295. A 3304, reduza para 1-8-0-9. Reduzido, 809, 3304. Torre Salvador, bom dia, chama a 312. Estabilizada, Renato, 1-0. Bom dia, Xanamé 312, é a parte 372. Portará 372. Pessoal, 372, acionar 6312. Acionar 3-1-2, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. O 2199 no solo, azul no 8, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, gol, 2-1-9. Chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 2-9-5-14-3-0-4. Gol 2199, livrando a pista. Gol 2199, bom dia. Pousou, levou, táxi autorizado Alfa Juliette, bateu no portão 09. Alfa Juliette, bateu do 09. Sim. 3304, aproximação, aguardando a autorização. 3304, repartiu 372. Voltaremos. Guarde pista livre. Guardando 3304. Chame a 312, solo 21, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Entrando à direita, 219. Solo Salvador, bom dia, chame a 6312. Librou na frescura. Bom dia, chame a 6312, táxi pelo lado Alfa Juliette, bateu no portão 3. Alfa Juliette, bate no portão 3, essa é a minha 312. No solo 23, livre à direita, chame solo 21, decimal 9. Direita 23, Solo Salvador, bom dia, Santa 3304, ligou nosso escudo. Bom dia, Santa 3304, táxi autorizando Alfa Juliette, partiu no portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Alô, 1095 para 2, puxa a câmera. Aguarde, puxa o pé que se no 095. Guarda, na escuta, 095. Ele falou, comprou a da cidade baixa, sobrevoa o ferry boat. Batão Bianchi Romeu Lima, ciente. Realmente, escuta do controle Salvador. Ajuste 1018, aguarda na costa. 4-2 no braço. Solo, azul 2796, próximo puto acionamento. 2796, atualizado o espectro, né, chama táxi. Vai dar uma puxada, tá autorizado, vou deixar. Confira em frente, Romeu Lima, gol. Valeu, passando seu trabalho. Então, 3859, autorizado a Renata, a partir de Rebuta 367. A 3859, copiou o controle. Positivo, aguarde, 3304, portão 11. Táxi autorizado. Sim, autorizado, parte, portão 11, 3304. 06. Salvador, Campinas, nível autorizado 320, rota via Pozulu 10, após Tubave, Pozulu 16, Posmo, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da Euleda até Euleda, direto à posição Motiva, onde intercepta a rota e segue conforme a rota do plano. Controle, frequência 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5521. Azul 42 no ar. Está autorizado Campinas, nível de voo 320, decola da pista 10. Mantém 2000 até a terceira milha para curvar à direita na frente da El. Frente a frente da El, Leda Monte, o intercepta Perzulu 10, Pubada Perzulu 16, após segue a rota do plano de voo. Aciona 5521 no transponder. O controle 120.1, torre 1 no 8, decimal 9, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Controle 120.8. 120.8, azul 4, 2, 9, 9. Correto, portão 01, chame pronto para o espectamento. Azul 4, 2, 9, 9. 3259, chama a torre frequência 11895. 3859, reparte 372. Para 2? 3859, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 8. Táxi. Táxi autorizado em frente, segunda direita, taxiway Índia. Atingiu o ponto de espera, mantém a posição, chame torre frequência 11895, ajuste o altímetro no 0, 18, boa viagem. Taxi em frente na Índia, ponto de espera, torre 11895, ajuste 10, 17. 18. Claro, não apresentamos, 0952. 1095, está pronto para o push, só um instante para puxar, teremos um ATR da Trip Azul. Taxiando a cauda, na sequência será autorizado. Dá uma Golf, chama a torre, frequência 11895. Chama a torre, dá uma Golf. Corre, papá, Romeu, dá uma Golf. Romeu, hotel, Romeu, Golf. Vento em Salvador, 100 graus, como 0 nós, altímetro 10 no 8, reporte controlado em Guimar. Reportará controlado em Guimar, hotel, uma Golf. Solo 33, nível à direita, chama solo 121, decimal 9. Direi 21, boa, tá aí, 8 graus. Solo Salvador, voo 1095. 095. A gente solicita que você está com baixar alguns passageiros, pode deixar passageiros, solo operação. Ok, então eu chame novamente quanto para o pushback. E estamos já em contato com a Fera para poder acionar o Fingueiro. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3859, Libro. TAM 3859, bom dia. Táxi autorizado via Alfa, mantém a posição antes da Táxi Juliette. O portão previsto é o 4, porém ainda se encontra ocupado. Chamativo Alfa, vai manter antes da Juliette, previsto 04, obrigado. 3859. 2796, a linha decola da 1 no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0, né? A linha decola da 1-0-2-7-9-6. Para o 04-3-2-5-9. Chamando o solo, confirma. Meu Golfo no solo nem rimar aos 3-5, frequência livre. Do 2796, decolado aos 3 mission, controle 120.8, bom voo. Controle 208, azul 2796, grato, boa tarde. Salvador, azul 2796. 2796, contato radar, vou para nível de voo 170, isso é da Conde. 70 na Conde, azul 2796. Siga. Alaska Romeo, gente, copiado, se retorna para o pouso em Salvador, POV-02. É 3 no 1, bom dia, Salvador, cruza o 1. É 3 no 1, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8. 4.000 no 0 no 8, pode ir ao 6.000. Pesado 367, 163 no 1. 367, grato. Estacionamento, posição 2, o gol com 295. Portão 2 autorizado, 295, chame táxi. Salvador, TAM 3179. TAM 3179, informação curso Juliette, ajuste ao título 0 no 8, Guarulhos, aguarde 4 TAM, 1 minuto. Aguardando. 796, desvia à direita, proa 060. para evitar formações por volta de 10, 15 milhas. 2796 ciente, após retorno à proa de ponte. Ponte, a proa, depois do desvio azul 2796, corrigindo a proa que vamos manter por 80. Confins 340, Juliette agora em curso, a informação significativa apenas o ajuste, 1018 agora no 08, portão no 0, aguarde 4, 1, 2 na sequência. Agora, 1 no Elefa. Ajuste no 08. Velocidade a critério hoje na minha 39. Tá, o meu Oscar, Mike Delta. Salvador, bom dia, 9-0, 2-0, informação aí. 9-0, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, via chegada a Mari. 050 via Marigo 9. Transponder 0125. O controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Passar na veração meu reporte através do seu. Estou 13 no POB, 1h50 de autonomia, Salvador no alternado. Acionamento, táxi, decolagem, partido 44, me torno no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 8. Para o táxi, torno 0, 95, 84, 12h46, Golf Lima alternado, táxi direito via Índia. Ponto de espera no 0, mantém a posição, chame em torno no 895, ajuste no 0 no 8, vou viajar no 095. Palmeiras 2, no ponto de espera, mantém, 395, e aí, ponto de espera, 95, bom dia. Bom dia. Na 31, 179, na escuta 4. Na escuta para você. Na 31, 79, Salvador para Guarulhos, rota via Upper, Zulu 10, após até Taubaté. O nível de voo autorizado 320, 320, decolando pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva direita, tecido subida da El Leda, após Leda direta à posição Motiva. Transponder 5526, controle Salvador, frequência 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Parou o tapão? Só copiei, a intenção é pousar direto no pátio ou pouso na carteira no térreo? Não, só pouso na pista 35, autorizado, se não atrapalhar. Informo que não há nenhuma aeronave na final da 10. Se solicitar o cruzamento da final do 1-0, está presente, está autorizado, reporte para Juravati. Por gentileza, só passando aqui, tá bom? Possibilidade de aproximação do sentido da 3-5, voltando a arrastar o pátio 5? Afirmo, autorizado, final da 3-5, papá, papá, November Oscar Romeu, vento para cheque no 00 grau, 08 nós, o ajuste de altímetro no 08, mandando autorização para pouso. Tráfego ainda não ajustado. Vem, capitão da final da turma. Oi, o Gol 095, pronto, ponto 0. Gol 095, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. Vento 1-1-0 graus, 089. Alinha e decola da 1-0, 1-0 na frente. Nosso voo é 5536. Autorizado, 3-4-0, para cá. Esse é o 1-0, a subida agora com uma tração elétrica, curva direita após 2000, bem ou 3 milhas. Após Tozod, após Tozod, Upsilon 2-1, conforme roda 1208, controle de saída, e a torre 3295, e o transporte 5536, após 1-9-2-4. Só confirmando, a subida é Arbor 1, ok? Arbor 1. Portão 1-0, chame o próximo. Chama lá. Fez no 1, vou para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado a RNAD. 2,5, 366, autorizado. Nada 3-5, baixado para a base, novembro Oscar Romeu. Ciente, o papá, novembro Oscar Romeu, autorizado pouso, puxa 3-5, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Pode ser um pouso normal, né? Sem ser a cabeceira, né? Sim, muito autorizado, pouso na pistão 3-5, com toda sustentação. Zé 95, decolado as 45, chame controle Salvador, na frequência no 20, decima 8. 208, bom dia. Salvador, departure, gol 1095. Gol 1095, the contact of the coast, climate 2360 via Arbor 1. Arbor 1, Alpha, climb 360, 1095. Ribeirão 20415, táxi autorizado à direita via Índia. Quando espero no zero, mantenha a posição, chame torre, frequência 1-8-9-5, ajuste de altímetro no 0, 1-8, viagem, azul 4299. Azul 4299, autorizado táxi via Índia, que é o ponto de espera da 1-0. Quando lá estou, torre 1-8-9-5, ajuste no 0, 1-8, obrigado, bom dia. Dia. Salvador, 96320, Porto Seguro. 96320, Porto Seguro, você? Eu teria o pré-aprovado e pronto para autorização 360. Copia agora a coordenação 320. Pode ser 320. Gol 2196, autorizado ponto seguro, nível de voo 360. Pausa decolagem pista no zero, mantém a reta decolagem para cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva pela direita. Conte o perfil subido da Euleda, após Euleda direto, ponto seguro. Controle 120.8, torre 118.95 e o transponder 5555, tudo 5. Autorizado, ponto seguro 360, decola pista 10.10, faz decolagem 2.000 ou 3.000, curva direita, saída da Euleda, direto ponto seguro, controle 120.8. Torre 118.95, transponder tudo 5. Estacionamento correto, portão 9, chame top. Então, lá, grato. Ponto 160, após o cabo, você revista 366, para 2500 pés. Ajuste no 0 no 8. 2500 metros. Já fez o 2 Recife, 350, aguarde, porta. Estou solicitando manter a proa do Serra Vitor 368. É 0 autorizado, reporta estabilizado no Arnaldo. Ano 60, evitar a formação. Salvador, 1-2499, ponto 0 da 1-0, está pronto. 1-2499, mantém o ponto 0 da 1-0. Mantém o ponto 0 da 1-0, 319. Chanamento 311, traço avançado, autorizado, ponto 0, vento 1-0, grau 099. Ajuste altímetro no 0 no 8. 1-0, ainda 6 milhas para o pio, 319. So 1095, contact with the center frequency 1260, if unable 1288. This is center 1260, we have 1288, go 1095. Thank you so much. Canal 312.4. Próximo. Autorizador, Recife, via Peru 17, outro e o restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 350. Decolando pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva pela esquerda. Perfil de subida Pucajama, transição Caju. O transponder 5550. Controle 120 decimal 8, tô 118 decimal 95. Então, 350, upload Luno 7, ponto após uma rota para nível da escola, da 1-0, até 2030, passo para a esquerda, Fucajão, Aru. Transponder 5550, controle 208, e torre 102, 6312. Fechamento correto, já pronto, check. Yes, Samantha. Passará pronta. Solo Salvador Azul, 9149, portão 10, para o suspensionamento. Portão no zero, autorizado, 9149. Autorizado, Azul, 9149. Uno, chame Solo no 21, decimal 9, no Solo 53. Boa. E a 311, boa, livrou. Chamei 6311, bom dia, táxi autorizado. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 2, 02. Alfa Juliette, Pátio 1, posição 2. Pushback, acionamento, da 3179 no 07. Gente, aguarde o pushback acionamento 3179, o Inverno Azul já iniciou o pushback no 10. Caso inicie, vai perder o tráfego no táxi, ok? Positivo, aguardando. Vitor 366, gol 9960. 60, chama a torre 1895. 1895, pode ir, amanhã. Tá, o meu como é que deu autorizado ingresso pistão no 7, reposta alinhada e pronto. Azul 9149, 121 a bordo, 2h55, Terra Galeão. 121, 2h55, Galeão, táxi autorizado via Pátio Índia. Fone espera no 0, mantém a posição, chame tua 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, 18, boa viagem. Pátio Índia, ponte inteira, chamada 2h85, Azul 9149, obrigado. Oito, ele repousou 1-0, gol 1-1-6. Azul 4299, decolado, 5-6, chame Salvador, na frequência 1-2-0-8. 1-2-0-8, Azul 4299. Senhor Salvador, bom dia, o Azul 4299, saída da El, cruzando meu pé. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 320, voa Leda. Sobe 320 pro Adeleda, o Azul 79, portão 7, autorizado pushback e acionamento. É, iniciando, chamada para o táxi 3179. Solo Salvador Xamé 312, posição 3, pushback e acionamento. Aguardando. Aguardando. Aguardando. Aguardando. Aguardando. A Romeo Oscar Mike Delta tentando a possível estreia turbulência do Boeing da Gol. Decolagem autorizada, pistão 97, vento 120 graus, 10 nós. Aguarde pushback, acionamento. Estou com duas da TAM no setor sul do pátio. Eu já tinha solicitado pushback anteriormente. Caso inicie, vai perder o tráfego no táxi, ok? Pode iniciar agora também, o 6302. Já está quase finalizando. Se quiser, aciona na posição aguardando o push, ok? Não vai manter a posição 6302. 149, Azul 9149, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Papá Romeu, Oscar Mike Delta, decolada ao 58. Chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80, vovô. Controle Salvador 120 decimal 8, até a volta, Delta. Azul 9149, autorizado decolagem, pistola 0, vento 120 graus, 109. 20 decolagem, 1049. Fala, bom dia, Gol 960, livro. Muito bom dia, o Papa Romeu, acho que é Mike Delta. A direita via Alfa, antes da Juliette, porta previsão 9, porém ainda se encontra ocupado por 137 companhia. Espera, Alfa, antes da Juliette, Gol 960. Gol 2196 para o feedback acionamento no 9. Gente, no 9 tem condições de executar o pushback um pouco mais recuado até o portão 10 deixar a entrada do 9 livre? Afirmativo, pode ser. Gente, será autorizado o seu pushback, porém será o número 3 no ponto de espera. O número 1 da TAM e o número 2 é uma voz da Avianca aqui no setor norte do pátio, que já está aguardando para iniciar o pushback por conta do tráfego da TAM, ok? Paciente, boa 2196. Gente, então 2196 autorizado o pushback e acionamento. Um pouco mais recuado até o portão 10 e deixar a entrada do 9 livre. Exato, será que o funcionamento recuado, o Boulder 196. Para o táxi, está 3179, PLB 171. 7171, táxi autorizado via PAT e Índia, ponto espera no 0. Mantenha a posição, chame Tour 1 no 8.95. Autonomia alternativa? Autonomia de 3 horas e 40, ao Zero Galeão. 3 e 40, Galeão, boa viagem. Azul 9149, decolador 01, chame o controle de Salvador, chame o controle de Salvador, 20, 8. Salvador 201, 9149, obrigado. 37 Companhia iniciou o pushback naquele portão. Um pouco mais recuado para liberar sua entrada no portão 9, ok? Ciência, não me agrada. Solo Salvador, chame 302 após a nave da TAM, pode iniciar então? Afirma, 5320 da TAM passar na cauda, autorizado para o pushback na mesa do portão 3. 340 via Arboruno, azul 9149. 21971, acione identificação, desça via chegada bom, CT4010, altímetro 098. Confio identificação, autorizado até 4000, confio? 4000 pés, afirmativo, via chegada bom. Via chegada bom, CT4000. Está pronto. Prezado com o Victor 367, voo 2171. 1079, bom dia, autorizando a linha aérea decolar piscina 0, vento 100 graus, 109, nós adjacímetro no 08. A linha decola, 13179. 018, aguarde cota. Linha da Juliette, 08, aguarde cota. Está ingresso, gol 960. Esquerda, direto, portão 9, gol 960. Juliette para o 9, gol 960. Oceano 2835, azul 4299. O 2196 para o táxi, 169 a bordo, 2:55 tem o Salvador. Menor 2:55, Salvador não alternado. Aguarde para iniciar o táxi, gol 2196. Aguarde, 2196. Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, 510 na escuta permanente do controle. Qual o sobrevoo abaixo de paralela? Conforme então, em mar, local o sobrevoo abaixo e paralela. Decolando em mar, 510. O transponder 0137, a frequência da torre 1895, acione o controle 120.8. Depois da IMAR, qual o primeiro setor que vai sobrevoar aqui na Baeté? Meu Oscar Mike Delta, eu sou chamado de pouso em Manati. Manati chamando para o 20120. Acionamento, táxi, decolagem, a partir da imagem, me torno no 8.95, tangue de abraço. Ascensão 320, Nadael, 3179. 3 horas e 40 de autonomia, altera Marciano. 55, 3 e 40? Sim. Táxi autorizado à direita via Índia, quando espera no 0, mantém a posição, chame torno 1 no 8.95, ajuste no 0 no 8, acionamento 3 no 2. Acho que é boa, 0-2-2-9-5, continua 0-8, chame 3-1-2. Gol 2-1-9-6, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame torno no 8-9-5, mantendo a posição no ponto de espera, ajuste no 0-8, gol 2-1-9-6. Pátio Índia, ponto de espera, chama 2-9-5, 2-18.